revolta, rebelião contra o poder, contra a autoridade, contra a opressão. Indignação, sublevação, mudança brusca na economia de uma nação. Modificação, transformação, perturbação, alteração, agitação da massa e manifestação. Luta pela verdade, pela libertação, independência e subversão contra alienação. Globalização disfarça a real intenção. Domínio da população que abraça sem noção. Revolução sem arma nas mãos, contra a manipulação, contra o controle de informação. Eles não querem que a gente entenda a situação. Acusam e vinculam nosso nome à destruição. O caixa 2 vem com o dinheiro do seu pão. Mas todo mundo é santo na época de eleição. Dois. É preciso estar preparado, olhar no olho do problema e não sentir-se intimidado. Ó, se você é rua, cuidado. Pra nós é mais difícil, corre, tem que ser dobrado. Seja mais que ferramenta pro mercado. Revoluir é saber pro que vem e não ficar parado. Sair do ponto que está acomodado. Movimentar sim, só que para um outro lado. É preciso estar informado, erguer a bandeira é fácil, até o braço ficar cansado. Temos problemas a serem reivindicados, é preciso firmeza no olhar de cada soldado. Não, não quero ninguém armado, eu quero a revolução interna de cada aliado. Prisioneiro não é só quem tá trancafiado, e não adianta correr para o lado errado. 3, a palavra é unidade, um só caminho e várias dificuldades. Unidos lado a lado no olhar a lealdade, acredita na capacidade da sua vontade. Construir um futuro sem muro, divisões e grades. Somos milhões contra meia dúzia de covardes. S.O.R. isso é um canto de liberdade, união. Não é sugestão, é necessidade. O futuro da terra é nossa responsabilidade. Ensine as crianças o que é ter humanidade. Equilíbrio é necessário para se ter igualdade. Antes de mudar o mundo, mude suas prioridades. Nosso sangue gera lucratividade. Situação tensa, poucos percebem a gravidade. Juntos, unidos, em busca da verdade. Pois somente juntos mudaremos a realidade. 4. É hora de agir, de fazer eles entender que nunca vão nos destruir. De mostrar pra quem pensou que ia nos dividir. Que cada vez somos maiores, difíceis de se engolir. Vamos vir ao jogo, fazer o resto refletir. Que o resto é a maioria, isso tem que se ouvir. Não, aqui ninguém vai desistir. A proposta de mudança ninguém vai mais assistir. Não adianta omitir, todos conseguem sentir. A prova e os cães latir, tentando nos coagir. Por isso que a nossa posição é resistir. Mudar o curso do discurso pra ele não se repetir. Desligue a televisão pra não se confundir. Olha ao seu redor, tente se expandir. É claro, eu quero te sacudir. Não é só manifestação, é hora de transgredir. Eles não querem que a gente entenda a situação. Por isso que sempre precisam de uma distração. E enquanto tiverem o foco da sua atenção, irão sempre modificar seu ângulo de visão. Eles não querem que a gente entenda a situação. Por isso que sempre precisam de uma distração. E enquanto tiverem o foco da sua atenção, irão sempre modificar seu ângulo de visão. 1. É hora de agir. 2. É hora de pensar. 3. É hora de se unir. 4. É hora de mudar. 1. É hora de agir. 2. É hora de pensar. 3. É hora de se unir. 4. É hora de mudar. É hora de mudar.